Quarta nota no 477. O Gol no 477 tem uma restrição na sua saída, pronto para cópia? Afirmativo. Presidente, devido a tráfego em cruzamento na Terminal Salvador, está restrito ao nível 060 até 25 milhas. Ciente, 060 até 25 milhas, ou no 477. Afirmativo. Opa, Patagão. Frequência livre, grato. Trip 5240, desse mantém 060, chegada a mar, redução para 220 nós. 060 com 220 agora, 5240. Solitão, Papa Sierra, direct to gas position. Dan 3895 está autorizado agora a nível 340. 340, 3895 autoriza a BDEV. Aguarde, aguarde coordenação. Aguarda, 340, 3895. Charlie Papa Sierra, call now Recife Center, 13325 alternate 125.1. 13325, enable 125.1, thank you. Retango Zulu, estimado de pouso. Retango Zulu, Retango Zulu, controle. Retango Zulu, controle. Força Aérea 7106, confirma estimado de pouso em Porto Seguro. Dan 3660, completo sinal, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 6 dúzia. Pouso na pista 1 no 0, vento de 090 graus, 1 no 5 nós. Vento com 5, liga pouso. Com 224, decolou 05 com controle em 1 no 98, respeitando ainda a restrição do nível 060. Ciente, 24. Pouso Porto Seguro, 1 no 5, 1 no 3. Grato. Direto do Zulu, controle. Na escuta, prossiga estimado de pouso no 451 em vitória da Constituição. Sente, 1 no 451 está a 60 milhas do Velho Salvador. Mantém o nível 1 no 00, chame Recife na frequência 1288 ao término 260. 288, 1260, boa tarde, bom fim de semana, senhor. Boa. Controle o condor decolando. 2000 feet, atmosphere 0104, comfortable, chama Clyde Course. To Sierra Tayanka, the stat 2000, 1014, report established. Controle Salvador, conta 24. Conta 24, contato radar na decolagem, suba e mantenha 360, saída agora do São Fito. Entendo, está liberado a restrição. 360, saída agora. Ok, se não está liberado da restrição, então suba e mantenha 040, funcionário 2. Funcionário 2524. Confirmo 040? 4 mil pés. 4 mil pés, ajuste 1014, então sobe restrito. Ciente, 4 mil. Estimativo, devido à aeronave em cruzamento na Terminal Salvador, está restrito ao nível 060 até 25 milhas, o TAN 3191. 060 até 25 milhas, TAN 3191. É por táxi. Ataque, TAN 3191. 2000, 04, pode estar. Salvador, bom dia, o Gol 1777 para o pushback, acionamento, portão 5. Gol no 777, puxa de imediato. Afirmativo. Está livre então, 05, o portão é por táxi. Ok, vai chamar, obrigado. Nada. 2524, foi Gólida presente, está autorizado. Gólida presente, reacende o 360, confirma. Ok, está autorizado o 360. Grato, Gólida reacendendo o 360. O Tango November Eco, vento é de 080 graus, 1,6 nós, autorizado a decolar, porém restrito, 3 mil pés, 3 mil pés, aguardando liberação do controle. 1014, 14. A aeronave que o P7 está agora a 8 milhas, porém com ground speed de 1.60 nós. Motivo da vetoração devido a essa aeronave. Ok, mantendo a prova das 3.014, 3.660 no solo ao 09, micro direito ao livrar 1.219. Direito 1.219. Afirmativo, tem um tráfego de tickets. Ok, tráfego adicional agora, é na posição 12 horas, 17 milhas, rumo nordeste também, passando 50 descida a 3 mil pés. 24. Na 3895 não foi possível de voar direto o BDEV, devido à aeronave na mesma saída. Submeter o 340, chame o centro Recife, então 3895, na frequência 133.25 ou termo 251. Sem problema, amigo. 1335-251? 1335. 1335-251, boa tarde, 3895. 3 vai reportar a retaguarda da mesma, ok? Deixando espaço aí para a aeronave adentrar no pátio 3. Intervia pelo pátio 3, reportará na retaguarda da aeronave, retorno pátio 3660. Tan 3191 é o solo voltando? Prossiga, Tan 3191. Está livre da restrição do nível 060 até 25 milhas, ok? Livre da restrição 060 até 25 milhas, Tan 3191. Subvetração, curva esquerda para 230 para evitar esse tráfego. Caso fale comunicações, após 10 mil, o senhor irá reassumir a navegação na Pura Deval. Esquerda 230, em caso de falha, após 10 milhas, retorna para o Deval. Afirma. Controle, bom dia, bom patrão, Tango November Eco, 3 mil restritos. Sente, Tango November Eco. Então 8001, tem condição de interceptar nesta Pura e prosseguir para o final? Positivo, intercepta nessa Pura 8001. Afirmo. Tango November Eco está autorizado a subir sem restrição. Sobe então 410, Tango November Eco. Celta Yankee, could you confirm your speed? 130 knots, Celta. Do you have condition maintained until outer marker? No litoral sul, o vento é de 090 graus, 5 nós. Wind November Alpha, aguarde. Está autorizado 2 mil pés, então, 8001. Autorizado a acionar Mike Juliette Romeu, chame táxi. Fora do solo, Guardião 01. Sente Guardião 01, não interceptar o litoral, chame o controle na frequência de 1198. 198, vai interceptar o litoral, grato. Boa tarde. 3 mil pés, mantendo a presença para o limite ao localizador. 5240 da Trips, confirmando um ajuste. Ajuste no 0-4. No 0-4, positivo. O Tango November Eco pode voar, Delta Yankee, Delta Yankee, altimeter 101, foca on our tower, 118.6. 118.6, thank you, Delta Yankee. Então 8001, no... firma agora o ajuste altimeter no 0-4. 28001, já no localizador, são positivos. Sente, ajuste altimeter no 0-4, completo final, chame torre, 118, decimal meia dúzia. Obrigado, até logo. 02524, está autorizado voar direto ao fito. Vai querer? 3660, livre até o portão 1. Livre até o portão 1, 3660. Aguarde, 3860. 1041, 041, aciona identificação, chegada a Bonf, desce, mantém o 050, ajuste, última entrou no 0-4. Descida para 050 na Bonf, 1-0-4, gol 0-4. Triple 5240, tem condição de interceptar nesta proa? Positivo, senhor, 5240. Estou autorizado a interceptar nesta proa, desce para 2 mil pés, ajuste, última entrou no 0-4, informe estabilizado. 2 mil pés, intercepta nesta proa, informar estabilizado, 5240, triple. Então 8001, completo final, chame torre 1 no 8, décima meia dúzia. 198, obrigado. O 8001 no controle? Guardião 01, na escuta, estava aguardando até 1 das comunicações. Guardião 01, 500 pés, condições visuais. Escuta do controle, informe fora da barra. Escuta permanente, formará bloqueio do farol, radial 01. Trip 52240, redução para 1970 nós. 1970 nós, 5240. Passaredo 230, desse mantém o 050, chegada a man. Ajuste altímetro no 0, 1-3. 5-0, a man, 2-2-3-0. Controle Gol na 477, decola da EON, linda. Tango November Eco não foi autorizado pelo Centro Recife e direto Zipar, mantém o perfil da saída. Vai manter o perfil. Passarei 2230, voe toque. 2230, toque, já com... Gente, 2230. 1041, redução para 250 nós, número 2 na aproximação. Reduzindo 250 nós, gol 1041. Controle, gol 1477. Gol 1477, contato radar, sub e mantenho 360, saída da EL. 360 da EL, 1477. Torre, bom dia. 8001, meia mira do centro. Copiado, Tango. Continue a aproximação e aguarde pista livre número 2. Mandando pista livre, 8001. Salvador, bom dia. 3091, ponto espera no 09. 3091, bom dia. Mantenha o ponto de espera. Geral, ponto de espera. 3091. 62, positivo. Ponteira 2524, controle. Prossiga. Agora o centro Recife na frequência 1288, alterno 260. 288, 260. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Juliette Romeu, aguarde. Guardando na, no ponto de espera da 97, Romeu. Temos três tráficos em aproximações. Aguarde para decolar em November Alpha. Papatango Sierra Hotel e Yankee on the ground at 16 First Ride, call 121, né? First Ride, 121, Mike Juliette Romeu, ponto espera da 97. Gente, Juliette Romeu aguardando. 2545. 2852545, Tango November Echo. Bom dia. Boa. Salvador, bom dia, Papateiro do Serra até Yankee, do Furo, para o Pátio 3, Operação Tango. Charlie Hotel Yankee, cruze Alfa, Kilo, Pátio 3, esse de frente, atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, sinalizador, CLT. É o número 2, trip 5240, continue a aproximação e aguarde pista livre. Positivo. Meu. Jet 6741, autorizado Guarulhos 340 via Paris 50, levou da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, lei da POSG-DEV, controle 198, transponda 55 no meio. Autorizado Guarulhos, nível 340 via UP Whisky 50, saída da EL, Leda e DEV, decola da 10, curva direita, 198 ao controle, 55. 1-6, é o transponder, objeto 6741.87. Correto, chame para o pushback, chame 6741. Chama. Guardando para transferência. Em frequência livre, para coordenação com o mesmo. Bom dia, 1754, informação Romeu na Mari. 1754, aciona identificação, chegada a Mari, desse mantém o 060, ajuste altímetro 1013. 060, ajuste padrão, 754. Confirma, foi 8001? 8001 com solo na, quando livrar, e 1219, um bom dia. 219, até logo. Mike, já chamou fora. Copiado com controle em 198, Mike Juliette, Romeu. 19, decima 80, Romeu Gato, terra ou regresso? Trip 5240, vento 090 graus, 14 nós, livre pouso no zero. Livre pouso, pistão no zero, trip 5240. São 3191, observando o pouso do trip e após a linha e mantém na 1 no zero. Pouso do trip, a linha mantém 1 no zero, são 3191. Vida em Camaçari, tem? Afirmativo, no setor vai manter 1500 pés autorizado. Ah, ok, eu no 1500 pés quando necessário a subida, o Max vai ter um pé tá autorizado. Grato. Zero sete um zero meia, controle. O CR 7106. Fuxera 7106, controle. Mestre, prossiga. Mantém o nível de voo 080, serviço radar terminado a 5 milhas para a posição coral. Chama agora o controle ilhéus na frequência 120, décima 1. Boa viagem. É, confirma a frequência? 1201. Ok, grato. 1477, passa nível 160, chama agora o centro Recife na frequência 1-3325 ao término 251. 3325, 2251, senhor, obrigado. Controle Max, já te chamei, está na rotatória, autoriza a proa de Camaçari, ascensão para 1.500 pés. Afirmativo, autorizado. Trip 5240, solo 21, já livrou 1219 com solo. 1219 com solo, trip 5240, obrigado. Batista. Trip 5240, Alfa Kilo Pat 3, trip sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, trip 5240, atento ao sinalizador, obrigado. 198. Horas, 12 milhas, rumo nordeste, 1.500 pés, Bravo, November 2, Papo. 2230 para 3.000 pés. Quilômetro Oscar, mantém 1.500 pés, condições visuais, ajuste de altímetro 0 no 3, confirme pessoas a bordo. 0 0 confirme? Mantém o perfil da, dos corredores visuais, o quilômetro, acho que devido à aeronave na aproximação. Ok, mantendo o perfil, o quilômetro. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, Índio Novemberal. Decolou da 17 em Salvador, curvando à direita para ingresso no corredor Axé, transferindo. Papa Romeu, Índio Novemberal, Alfa, 1000 pés de condições visuais, corredor Axé, na escuta do controle, informe quando possível estimar o... área que irá sobrevoar. O Índia November Alpha irá reportar no través do farol da barra. Era isso o estimado que você queria? A área que irá sobrevoar. Sim, Índia November Alpha reportará em Valência. Ah, ok. O senhor irá para Valência fazer sobrevoo, confere? A intenção do Índia November Alpha é TGL em Valência, após sobrevoo em feira e retorno para Salvador aqui. Controle. Ah, ok. TGL em Valência, ok. Informe através do farol da barra. Vai informar através do farol da barra, grato. Salvador, bom dia, tá 3191, claro, cruzando 1500 pés, no perfil da Dayol, não se escuta. Então 3191, no contato radar da colagem, submantenho 380 na escuta do controle. Submantenho para 380 na escuta do controle, tá 3191. Solo Salvador, Mijet 6741 para pushback acionamento, ponte 7. Chefe autorizado pushback acionar, chame táxi 6741. Chamará para táxi 6741. Solo Salvador de Kilo Tango Romeu, para acionamento próprio na área de táxi. Tango Romeu, para Siri, autorizado nível 045, que decola da 17, curva direita, inicialmente 1 mil pés no corredor Axé, controle 198. Acione 0135. Os 230, tráfego superado, agora desça para 2 mil pés, informe estabilizado. 2 mil pés, se portará no log, 2230. O gol no 91041, não é o número 2 na aproximação? Subvetoração mantenha presente pro limite ao curso do localizador. Ciente, mantendo a pro limite ao curso do localizador. 77. O gol no 041 está autorizado 3 mil pés, ajuste de altímetro no 093, redução para 1709. 3 mil pés, reduzindo 1709, gol 1709. 0-4-1. No log estabilizado, 2-2-3-0. Consciente, passadura, completo sinal, chame torre, 118-6. 18-6, bora. Gol no 777, decolou aos 26, controle 198. Gol no 98, grato, bom dia, o ano 777. Cruzador, esquerda pro a 130, informe estabilizado. Esquerda 130, chamaremos estabilizado, gol 1-0-4. Afirmativa, descendo para 2 mil pés, o gol no 041. 2 mil pés, o gol no 041. Gol no 754, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0-1-3. Redução para 200 nós, gol no 754. 200 nós, desce 2013. Controle Salvador, bom dia, o gol no 777, na saída da EL. Gol no 777, contato radar na colagem, suba para nível 320, saída da EL. 320, Dayol, 1777. Solo, FJET 6741, pronto para táxi, PLB 120, autonomia de 410, alternando. Confite. 741, táxi da Juliette Alfa até o ponto de espera da 1-0. Baixa minha torre 1 no norte, decimal 62, altímetro 1-0, 1-3, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera, vai chamar a torre 1-8, decimal 6, poderia confirmar o ajuste? 2-3. Quilômetro, Oscar, para o ingresso no circuito de tráfego, chame torre 1-8, decimal 62. Gol no 754, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0-3, informe final do procedimento LS X-Ray. Ok, então desce 2 mil, autorizou o X-Ray. Gol no 754, tráfego no preset está aonde, por gentileza? A 1 milha da posição Duna com um ground speed de 1-5-0-9. 1-5-0, mais 2, 3 milhas, eu vou iniciar a redução. 7. Pode ficar. Falei controle Salvador, Golano 941, informação Romeu, Batete. Golano 941, nessa unidade de identificação, chegada Mari, desse mantém 050, ajuste no 013. 050 na Mari, com 1013, Golano 941. Golano 041, passa Duna, completo final, chame torre 118, decimal, meia dúzia, Golano 041. Gente, passando a torre 18, meia, obrigado, Batete. Controle, Romeu Papatango está mantendo 1.500 no corredor Veracruz para regresso a Salvador. Sente, Romeu Papatango, 1.500 pés, ajuste o altímetro no 013, informe ingressando no corredor Interlagos. 1.013, reportará ingressando Interlagos, Romeu Papatango. 3 milhas fora, iremos tomar a decisão. Ok, então, sem problema. Uno 941 foi Itape. Itape, Uno 941. Sou Salvador, boa tarde, gol 1041. Uma milha do externo baixando travado. Copiado, gol no 041. Continua a aproximação e aguarda de pista livre. Uno 041. Fiz 191, chame centro Recife, na frequência 13325, ao TAN 251, TAN 3191. Recife 13325, 251, TAN 3191, bom dia. Boa. Este vento 090 graus, 142. Passarei 2230, no solo 30, livre à direita, livre a 1219. Livre à direita, 219, 2230. O gol no 041, para informação, nós temos um tráfego à sua esquerda em aproximação para o 17. Não interferirá no seu pouso no 041 na guarda de autorização. Gente, no 041. Oi, Salvador, boa tarde. Objeto 741 no ponto de Mendão no 0 pronto. Copiado, web, mantém o ponto de espera. Mantendo. Easy, ponto, meia dúzia de milhas. Ok, Nessa posição aqui faz parte da área proibida aqui de Camaçari, o mínimo é 1.500. Exatamente, nesse ponto, só está no limite mesmo da área. Não faz parte. Porém, qualquer curvinha à direita, o senhor já ingressa. À esquerda, né? Camaçari, mais para norte, eu já ingresso. Então, se eu me afastar um pouco para sudoeste, eu posso baixar para meu pé? Ok, sudoeste em relação ao senhor. Ok. No caso seria a proa 227, confere? Afirmativo. Afirmo, está autorizado. Ok, mil pés. Mike Gillette Romeu. Controle Salvador, o Índia November Alpha livrou outra vez para da base. Gente, Índia November Alpha, você tem um estimado de pouso em Salvador? Eu sim, estimado de pouso seria de mais ou menos, aguarde um momento. Vai cruzar agora o 160. Confere. Chame de centro Recife na frequência no 3325, alterna 1251. 3325, alterna 251, centro Recife 1777, obrigado. Gol no 754, uma milha da marcada externo. Completo final, chame torre 118, décima meia dúzia. 1862, confere, obrigado. Controle, o Índio não me engana, que estima mais 1h40 para regresso, por favor. Ciente, mais 1h40, ou seja, aos 1h13. Acredito eu. Calibrar 1209. Malo, Frequência Lima, Índia November Alfa.